Super Amixes apresenta Penha Amixes. Fala galera, estamos começando mais um Penha Amixes. Eu sou o Evandro e aqui comigo hoje temos o Sirvini, temos o Flamer. Maconha. Temos também o Goloquim. Tô boladão de amor. Temos o Gariba. Eu escrevo tão bem quanto o Capeta Júnior fala. Que tristíssimo. E também hoje nós temos um convidado nem um pouco especial, Ressuscitamos Mortos aqui. Temos o Bruno Henrique. Eu gosto mais do Super Amixes e de estudar. Então, galera. Ah, é assim. Hoje estamos um pouco tristes aí com a morte do Renato. Que ficou, hoje mesmo a gente ficou sabendo aí, o Gariba resolveu prestar uma homenagem aí ao cara. Eu ouvi que o Gariba queria prestar uma homenagem ao cara. Nossa, estamos aí, qualquer coisa, Bigo. Fala aí o que tu queria falar aí, ô Gariba. Então, pessoal, eu acho que tipo, é muito legal, porque eu vi que a maioria dos amigos... Ah, é muito legal amigos... que o cara morreu. Deixa o cara falar. Isso. É, porque eu vi que a maioria assim, curte muito o trabalho dos caras, eu curto pra caralho também. Eu não cresci vendo Hermes e Renato, mas sempre vi um pouquinho, e quando eu fiquei mais velho, tipo, há pouco tempo, eu assisti bastante e tal. Pois era, não deixava se ver quando você era criança, Gariba? Também não deixava se ver quando você era criança? Não, eu nunca assisti muito MTV, eu assistia mais Rock Go, mas eu pegava sempre algumas coisas, né? Aí eu vi era que pobre igual curtos, eu. Era pobre. Igual a MTV não funcionava direito em casa. Aí eu vi que os amigos curtem e tal, e eu pensei, porra, nada mais justo do que fazer uma homenagem pro cara que fez tanta pessoa dar risada e tal, e não fazer um podcast tristão, né? Fazer um podcast pra dar risada, porque é pra isso que o humorista vem pro mundo, é pra dar risada, não pra fazer chorar. Então, é isso, amigos. A não ser que você seja o Danilo Gentili, né? Você chora de destreza toda vez que você chora. Não compara, Danilo Gentili. Destreza. Sei lá, eu começo a ficar com o Gariba junto com ele assim, cara, me fode a gramática, me fode o português, sei lá, é foda, cara. Não, cara, eu só sei preso, que, saca? Eu só sei que um dia eu tava numa roda de amigos e aí tinha uma mina que era feminazi, assim, bem metida feminazi e tal. E aí eu fiz uma piada machista de propósito, aí ela virou e disse assim, ai, nossa... Parece aqueles comediantes sem graça do YouTube. Eu olhei pra elas e falei, olha, que bom que tu conhece isso de mim, porque eles ganham dinheiro pra caralho. E eles vão, tipo, comer em lugares muito caros, eu preciso ficar perto de mentalha. Sabe quando a pessoa não espera aquela resposta? E ele ficou me olhando com uma cara, assim, eu virei pro lado e continuei conversando normal. Eu vi ele cuspiu na cara dela. Você é fodão, gente. Hermes e Renato só tem piada boa, não usou a... Eu não sou machista, mas você é uma vagabunda pra estar sozinho. Eu não sou machista, mas todos os mulheres são piranhas. Bom, Guilherme, então vamos conversar aí logo e falar disso. Não sei, alguém, quem que acompanha desde o começo o Hermes Renato, quando começou aquelas vinhetinhas, né, a gente viu quando eles... Isso, é de 99, né, cara? Eu acho que... Cara, mas tipo, em 99 eles faziam vídeo, assim, tipo, no quintal de casa com a mãe deles tendo roupa no varal, tá ligado? Não, eles mandaram vídeo pra que, acho que era o Voz, a gente viu um bagulho assim, era uma merda que ficava dando na... Ficava dando intervalo da MTV com pessoa falando bosta, porque não existia YouTube era na época. Voz MTV, é isso mesmo. Não existia YouTube na época, daí eles tinham que gravar na fita cassete, enviar pra MTV, e eles passavam aquelas porra no intervalo. Aí... Caralho, tem isso um trabalho da puta. Aí se editar essa merda, cara. Tu já leva 5 anos pra editar o mini-saga. Imagina o filho da puta editar um VHS. VHS, né, cara? Então é isso, os caras, tipo, na zoeira. Tipo, eles tiveram a ideia que eu não tive, porque na época eu fazia essas merdas de filmagem. E nunca veio pra lugar nenhum. As fitas mofaram, eu perdi tudo, tá ligado? Olha aí, ó. Perdemos um talento. Eles tiveram ainda. Você tá rico milionário hoje. Eles tiveram ainda. Ou não. Eles tiveram a ideia de enviar com essa porra do Voz MTV, o pessoal gostou e, tipo, cara, dava no meio da tarde o negócio, tipo, não tinha nem censura, as porra, né, velho? É, a MTV sempre, né, não teve esse faixa etária, assim, justamente por ser um canal mais alternativo e tal, daí não tinha essa putaria ali. Mas era muito bom, cara, eu lembro dos clássicos ali, Bingo da Amizade, cara. Bingo da Amizade é incrível. Porra, cara, foi uma coisa que me fez aprender a dizer merda sempre nos bingos, tá ligado? Filha da puta, tá ligado? Linha, filha da puta. Puta. Mas eu acho que o primeirão mesmo é que, tipo, leva o nome dos caras, né? Da sketch que era do Hermes e Renato mesmo, né? Que era. Que é uma é sátira pornochanchada e tal, né? Os filmes trecheira dos anos 70, 80 no Brasil. Sim. Renato, foi dois amigos, vagabundão, canastrão. Eles eram. Daí... Só pra fazer uma comparação mais fácil, então. Eles eram o equivalente ao Beavis e Butthead brasileiro, né, cara? É, tipo isso, cara. Tipo o Tango e Cash da Gafieira, tá ligado? Tango e Cash da Gafieira. Caralho, mano. Caralho. Eu ia fazer uma comparação, mas foi melhor. Eu ia falar que eles são o Andy Milionários que deu certo, mas agora eu fiquei até com vergonha. Caralho, cara, o Andy Milionários, a única coisa que ele fez até hoje que presta é o Retarded Beatbox, que é muito bom, cara. Que resto, velho. Mas, tipo, as sketchzinhas tudo girava em torno dos dois. Até, tipo, tinha os outros. Era tudo meio coadjuvante, assim, porque os caras amigos, era amigo deles mesmo, né, cara? Então, depois que os caras começaram a aparecer mais, assim, mas tu já viu os magos. Eu lembro de um episódiozinho do. Que o cara falou que tava. Cara, eu acho que era dessas sketches também, velho. Tinha cerveja boneca, que era muito engraçado. Cerveja boneca, né? Dessas, quem bebe desmunheca. Cerveja boneca, Bingo da Amizade. Aí tinha um que o... Mas o... Tinha... Foi, falha. Não, tinha aquele que eu acho que era o... O Hermes pegava o Renato na cama com... E tipo, era aquele louco fazer o Joselito vestido de mulher, tá ligado? Tipo, ali o cara já vê que era o primeiro, assim, que tu vê que a zoeiragem já tava no alto. Era, assim, era foda, cara. Eles não tinham critério nenhum pra maquiagem, cara. Os caras sempre vieram. Era só botar uma truca no cara, velho. Pô, calma, e o mais legal... O gasto por episódio dos caras, tipo, era mínimo, assim. Era só... tipo, os caras iam no brechó, tá ligado? Pegavam umas roupas espalhafatosas nos 70, assim. Tipo, usaram por 15 anos, mesma roupa, tá ligado? Foi isso. Tinha um gasto único. Cara, né, tipo, pô, pegava umas... Nada, cara. Tipo, pegava aquelas roupas velhas. Tive meio. Quando tinha, tá ligado? Bem vagabundão mesmo. O bagulho era sempre a mesma casa. Isso, né, cara? Era sempre a mesma casa, a mesma vizinhança. E o mais legal é que eles escolhem justamente o cara pra ser vestido de mulher, o único que tem barba por fazer, né, velho? Sim, cara. É uma característica. Mais peludo e tal. É. Mas, cara, você falou da cerveja, acho que lembrou dos primeiros que eu vi, assim, cara. Que eu tenho mais memória, que é aquele do bicha não toma cerveja, tá ligado? Que eles estão andando, assim, daí o cara, tipo, tomando cerveja no meio do nada, assim, tá ligado? Perto de uma ponte, depois passa um viadinho e fala, ah, você dá cerveja. Ele fala, bicha, não toma cerveja, ô caralho. Bicha, toma no cu. Eu falei, puta que pariu, cara. É isso, né? Eu lembro de um que teve uma batida de carro, assim, passou o viadinho, tipo, se tivesse seguro, aí ele assim, segura aqui, ó. Cara, era muito foda. Daí tem, tipo, eles querem tirar uma foto, tá ligado? Daí ele chega pro gringo e fala assim, tira uma foto do gringo, oh, watch this photo. Daí assim, ô caralho, foto é foto, porra, tá ligado? Cara, tem um que eu lembro até hoje, que é... Eu não lembro direito o nome da sketch, mas é um que ele tá... É o Hermes, ele namora uma mulher e tal, que é a Fátima. E daí ele chega pra. Ele tá andando numa praça assim, daí tá lá a Fátima parada rodando bolsinha. Ele olha pra ele e diz assim: porra, Fátima, cê puta! Ela assim, eu sou dele, mas que merda, porra! Ele sai assim, ele fica. Numa situação dessa mesmo, cara. Mas o Hermes, ele era o cornão mesmo, tá ligado? Tipo, tinha essa. Era. Tinha essa. Era mais cornão e o Renato era o era o pai do filho bicha. Era o pai do filho viado. Uhum. Ah, é. Mas esse teu filho é viado, hein, Hermes? Ora, porra! Ele é homem! Ele é homem macho bom, tá ligado? Ele leva o moleque no, ele leva o moleque no puteiro assim, tá ligado? Deixa o moleque lá, daí depois ele vai voltar, tipo, o filho tá fazendo as unhas das putas, assim, tá ligado? Puta que pariu, meu filho é viado mesmo. Cara, era muito bom. Ai, caralho, cara, que era bom, velho. E aí eles começaram, começou a passar o tempo e os caras começaram a criar mais esquetes, mais personagens e tal, né? Começaram a profissionalizar. É, eles na verdade, eles ganharam um espaço, né, velho? Pegaram, sim, a MTV deu um espaço pra eles, tipo, ó, eles começaram a mandar um monte de merda pra lá, começou a ir direto. Eles foram contratados, né, cara? O espaço, o orçamento de R$30 agora pra depois. Não, daí, tipo, daí nasceu o quê? Daí tinha o Joselito. É um personagem foda pra caralho. O Joselito era muito. Eu não sei se, né, eu não sei se no Joselito eles já tinham ganhado o programa próprio já. Eu acho que já, né, cara? Fizeram essas sketches. Eles fizeram essas sketchzinhas assim, bem feita mesmo, cada tipo segmentada, cada personagem tinha ali o espaço, e depois eles ganharam o programa de fato. Antes era só. Sim, era só o Hermes e Renato, né? Cara, eu lembro de um dos primeiros contatos que eu tive com o Joselito, cara, que a cena era assim, tinha uma mãe e o pai assim do lado, e tinha uma criança em cima de uma toalha de piquenique. Cara, vem do nada, chegava o Joselito, dava uma bicuda na criança, cara. Isolava a criança, ele olhava pra câmera e não dava um joia, assim, falando, isso aí, meu. O Joselito era um que, tipo, ele fez sucesso e ganhou mais quadros, porque era, tipo, o primeiro quadro que ele apareceu contava, tipo, todo dia dele, né, cara? Tipo, ele... Sim. O Joselito entrou na língua portuguesa, cara, virou um termo, tipo, Joselitar, nunca assistiram, nunca assistiram. O Hermes e Renato na vida falava: nossa, tem muito Joselito, tem muito retardado. Ele não, porque... Como é que era que ele sabe? Ele não tem noção, era uma coisa única. É, ele não sabe brincar. Ele é Joselito. Tinha aquele dele dirigindo, hoje, né, ele dirigindo e o cara: não, cuidado na velha. A velha vale mais ponto. Ô palhaço, cara, um palhaço atravessando a rua do nada, fazendo malabarismo. Ô palhaço. E também tem o personagem que é o, sei lá, ele é o mais super amiche de todos, que é o Poça, né, cara? Ah, mas daí já é mais, aí já é, é bem depois, cara. Não, mas, bem depois. É, não, mas focando no Joselito ainda, acho uma das paradas mais marcantes dele também é aquela dos votos Joselito. Voto Joselito, cara. Que tinha uma pessoa numa situação assim completamente normal, dava uma bosta, deu o cara, tipo, despirocava e Joselitava, tipo, literalmente assim. Daí ele apareceu no final, tipo, voto Joselito. Se você sempre quis fazer isso. Era o primeiro que ia ver a cara. Não, acho que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele chegava ali, ó, vou ensinar uma paradinha pra vocês aí, tipo. Você quer votar em mim? Digita aqui e coisa. Eu acho que quer votar em mim, pá de vez, ele arranca os fios e começa a dar curto nos fios. Olha aí, eu voto uma vez. Daí tinha aquele outro que eu acho que é um dos mais foda, cara, que é daquelas crianças chatas pra caralho, tá ligado? Que daí, sim, tipo, o maluco fala: ô amigo, tudo bom? Deita aquele moleque, filho da puta, na casa, começa a quebrar tudo, começa, cara, a pular. Cara. E, tipo, os pais não falam nada, falam: ai, ele é tão inteligente, né? Era um menino esperto, cara, porra, é. E, tipo, uma hora que ele pega o maluco, tipo, ele vai na cozinha atrás do moleque, daí pega o bonecão, né? Uhum. Bicuda o bonecão e arranca a cabeça do moleque, assim, isso, tá ligado? Cara, isso é muito for real, porque tu sempre cara, isso, total, cara, velho. Esses pais total, da total. Puta que deixam a criança zoeirar na casa do cara, tá ligado? Pô, velho. Aham. Uhum. Se tu quer dar uma voadora e arrancar a cabeça da criança. O boneco de pano é um elemento importantíssimo, né, do Hermes e Renato, né, cara? Qualquer briga dava aquele corte seco, né, cara? Tipo, chegando, cara, que dava pra chegar e dar uma travada, assim. O cara com o bonecão. Cara, eu acho que daí depois veio lá o Linhares e sua turma, que eram os policiais e tal. Linhares, cara. Que eram os policiais. Era uma sitcom assim. Parou o carro aí, ó. Quem tá aí, ó. Cadê os documentos do carro? Não, tô aqui, tá ligado? Cadê a. ué, não tem, tem um comprovante de compra do veículo? Não, não. Então como é que tu vai provar que esse veículo é teu? E rapaz, eles sempre pediam, tinha um que eles chegavam assim, tava o Huawei, tá ligado? Tem a nota desses tênis aí? Não, é, tem isso mesmo passar. Que ele fala, encostei o Jamaica, falou, tô indo trabalhar, não sei o que tem. Ele falou assim, tem a nota desses tênis aí? Tem, não, senhor. Tem a nota dessa calça aí? Tem, não, senhor. Então pode passar pra cá. Ai, velho, era muito bom. Quando eles ganharam o programinha próprio lá, cara, tipo, o que me fazia dar risada pra caralho era o Merda Acontece, velho. Caralho, merda acontece. Pariu, cara. Tinha o Senhor Cocô, né? É, o Senhor Cocô, cara. Tipo, parece que o cara tava enrolado numa merda de isopor, né, cara? Tipo, todo Cocô assassino era foda. E aí, ele. Cara, o primeiro que teve era com o João Gordo, tá ligado? Tem a participação do João Gordo, assim. Mas eu acho que todos. Ô, Evandro, se não me engano, todos tinham tipo, uma participaçãozinha especial, assim. Não. Quer dizer, não era, não, do Coelho não tem, cara. Não, o outro que eu ia falar agora, que, tipo, o do. Esse João Gordo é legal, cara, mas o que pra mim que eu usava muita expressão era o do Lagreca, cara. Caralho, que ele ia jogar fliperama, ele né? Jogando, primeiro. É. Tipo, ele primeiro ele ia comer uma das comidas preferidas dele, que era a cachaçinha e o torresminho, né? Cara, eu usava muito isso, velho. Tipo, não, tá aqui um coisinha, cachaçinha, meus comidos preferidos. E aí ele, no momento que resolveu, quis se entreter, né, cara? Ele foi ele jogar. E aí ele tava na fase muito difícil e começou a dar uns revertérios. Cara, é muito. Surgiu a expressão do mijei pelo cu, né, cara? Avalanche de bosta na aula. Você falou dessa fita do coisa, eu me lembrei, que eu acho que foi um dos primeiros também, Merda Acontece, que assisti, é aquele que o cara recebe uma promoção do chefe, daí ele fala pra mulher, é demais. Hoje a gente vai jantar na casa do chefe e tal, daí tipo, tô sendo indicado, fala, mulher, me deu uma vontade de cagar, ela falou, você tá louco, vai chegar atrasado, não dá tempo. Daí ele chega lá, tipo, tem bobó de camarão, tá ligado? Ô Bruno, chega lá, o detalhe... Chega lá, tem um monte de coisa, tipo, comida pesada pra cacete, né? Ô Bruno, daí o detalhe dessa porra aí, cara, era o meu supervisor do trabalho, que ele chegava. Ô, Evandro, tu tá trabalhando muito bem? Tô gostando muito do teu trabalho? Acho que vou te promover. É, vou sim. Ele falava as mesmas falas do cara. Então hoje, aí... lá em casa, vai ter um jantar com comida. Que eu gosto muito de comida. Eu gosto muito de comida. Cara, era vatapá, girimum, ravioli, trovioli, bobó de camarão. Que usa buchada, né? Eu usava todo dia, que ele falava, mulher, e tipo, tá, daí ele se caga, né, cara? Ele vira pra mulher dele e fala assim, mulher, peido pesa, mulher. Ela fala, não, dele, então me caguei. Cara, uma pergunta. O jornal, né, já é dessa época ou não? Ah, não, é um pouco mais pra frente, é, cara. Mas porque... esse do. O cara tem uma máquina de choque em casa, né? Porque o cara. Ele diz, não, acho que eu vou fingir um infarto aqui pra ninguém. Isso! Ele começa a ter um espasmo, cara. Aquilo é genial, velho. Foi a melhor saída do mundo. Ele começa a ter um espasmo, deu o cara, meu Deus, ele passou mal. Ele, meu Deus, mulher, pegue lá o desfibrilador, ele se cagou. Aí o cara, pô, o cara tem um desfibrilador em casa, né, velho? Que porra. Eu nunca vou esquecer, velho. Ele falando assim, quanto mais choque ele dava, mais eu me cagava. Começa a imposta pela perna dele, assim. E só vê a mulher de fundo. Banheirinha, assim, né, cara? E só vê a mulher de fundo assim, ele tá cagando. Cara, eu tava muito assustado. Tinha esse detalhezinho, tá ligado? Tipo, no banho de fundo, o pessoal fazendo a parte mais da figurante mesmo, que era muito engraçado, cara. Tipo, fazia essa fasezinha boba assim, roubava a cena, cara. Do Lagreca, mesmo, cara, fala... cara. O do Lagreca, é. ele fala pro... Não, foi lá pedir o laranja, fez o... Era o próprio Fausto, né, cara? O próprio Fausto frente. Não, laranja, tem um filé, ele aponta pra câmera assim, tem um filé da puta aí, laranja. Fez eu limpar toda aquela merda, mas eu não limpei. Com o tempo, cara, eu usava muito isso, velho, com o tempo isso limpa, tá ligado? Eu não limpei porra nenhuma, deixei tudo sujo. Com o tempo isso limpa, se foda. Esse do peido pedra também eu usei por muito tempo, ainda uso até hoje, cara. Ah, eu pesa uma parada que... Eu usava muito a expressão da comida, tá ligado? Não, vamos lá comer, gosto muito de comida, tá ligado? Gosto muito de comida. Vai tapar, gire, acho que aí já entrou o Huawei, né, cara, nessa época aí, tá ligado? O Huawei era um mendigo que eles encontraram na rua, né, velho? É, que na verdade, tipo, porque eles eram tudo de Petrópolis, né, cara? Daí disse que o Huawei, ele era flanelinha, que já era amigo dos pais dele, né? Ele tipo, frequentava a casa dos caras dele de criança e tal. Daí um dia ele tava de bobeira lá, ele ficava dançando, tipo, ele ficava dançando funk, tá ligado? No meio da rua lá, fazendo espacate. É, o funk dele, mas era o funk de James Brown, tá ligado? É, o funk americano, é, o funk boogie woogie lá, tá ligado? Funk que vale. É, não, funk nacional também vale, por favor, filho, calha sua boca. Vai tomar no cu que eu não sou mais de não, obrigado. Tomar no cu, caralho! Bruno, eu te contei. Tu vai ficar briga de ego agora, vai, Bruno, vai. É, vamos lá, opa, eu gosto. Mas daí, tipo, eles estavam lá, daí o cara era porra louca pra caralho, resolveram chamar o cara pro grupo, daí, né, tipo, porra, foi um dos que mais fizeram sucesso. A primeira, né, vez que ele apareceu, velho, era, tipo, tava ele... No elevador. Não, tava eles na rua, por isso que a gente fala, tipo, pô, o cara é um mendigão mesmo, porque eles estavam na rua cantando uma música, assim, com o cara, sabe? Ele apareceu, assim, enquanto passava o letreiro do final do... Então, mas os primeiros que acho que ele ganhou é que um cara, tipo, aquele que tá no... Que passava, é, tipo, na propagandinha da MTV, né, aquela... As vinhetinhas da MTV, assim. Sim, sim. E o cara tava no elevador, daí, tipo, cara, de puta, o cara fala, puta, vontade de peidar, aparece, tipo, o Huawei falando que a gente dele e fala, peida, cara! Não dá nada, cara! Pode peidar, vai, tá ligado? Do diabinho, isso era muito bom, cara. Foi a primeira vez que ele teve mais relevância. Daí, ele, daí depois do tempo de lá pra frente, que 2006, se não me engano, 2 anos depois, ele apresentava lá o... Como que era o nome do programa de final dos caras? Não, do WWE News é depois. Depois que eles ganharam o de 2009 lá, quando eles estavam quase vindo pra Record. Como que era o nome do programa de metal que eles apresentavam, cara? Puta, como era o nome, velho? Ah, mas enfim, depois uma época ele apresentou daquele jeitão o programa do metal que eles apresentavam lá. Mas, cara, o Huawei era... O Huawei era, não, o Huawei era do cacete, cara. Sim. Hoje em dia ele tá mais doidão, né, mas... Ele... Tá com uma produção de merda lá e tal, mas... A primeira sketch do Huawei que eu vi, velho, eu baixei na internet, eu acho que foi a que eu mais ri junto com os meus pais, que era o Portão da Esperança, cara. Sim, cara. Ah, lembra do programa? Só queria ele queria um prato de comida. É, prato de comida. É, um prato de comida, não um prato com comida, ele ganhou um prato vazio, cara. Cara, mas o cara que depende. O cara que depois dele que fez uma mochila voadora, cara. Quero uma mochila voadora. Sério mesmo? Uma mochila voadora. Cara, daí o cara ganhou uma mochila. Tipo uma mochila dessas de criança com duas asinhas de papel. O nome do programa do Hermes Renato que tinha do Massacration era Total Massacration. Total Massacration, isso mesmo. É, eu lembro dessa primeira, quando apareceram lá, que tipo, era entrevista com eles, né, cara? E o cara solta aquela do... Se Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, o diabo com certeza é americano. Por isso que nossas músicas são todas em inglês. Porque nós somos adoradores do demônio! E foi nessa época que os caras lançaram o primeiro disco dele lá, o Tickets from the Gate of Hell? Não, foi bem depois, cara, foi bem depois, porque isso foi também um quadro solto, assim, no meio do programa, sim, tá ligado? Que daí você começa a falar do cabelo dele, tá ligado? Aí eu acho que é o Fausto que tira, não, é a peruca mesmo, tá ligado? Aí o outro legal é o nome deles, cara. Detonei o vocalista. Isso. Aí tinha o Blonde Hammer, que era o Falta. É o Falta. Deu o Headmaster, se eu não me engano. Headmaster, acho que era o Herbs, que era o baixista. Cara, e o melhor nome de todos, que era o Metal Avenger. Metal Avenger, que era o... E o nome do batera, eu não lembro, cara. Não tô lembrando. Era Jimmy the Hammer. Jimmy the Hammer. Que era o que dizia que o meu cabelo é meu namorado que lava. Cara, não, apenas... ó, eu acabei de ver na... Vocês não... Ô, mano, vi no Wikipedia aqui, mas não é essa época mesmo, ó. O primeiro disco é de 2005, cara. Ah, tá. É, eu, cara, você não tem noção que eu gravava essas merdas em fita VHS, velho. Eu levava com meus amigos e a gente assistia isso, tipo, em looping a noite toda, assim, cara. Certeza, velho. Certeza. Mas Massacration foi, tipo, o grupo dos caras, assim, que mais... E de música, sátira, assim, que os caras, eles mais foram proeminentes. Mas deu certo, né, cara? Sim, é, teve que uma penta, velho. Tinha o Coração Sim, Melão. Coração Melão, esse que ia falar. Pirapirapirou. Cara, é genial, velho. A música do Gama, tá ligado? Isso aí, mano. Mas veio o negão que pisou no cocô, tá ligado? Mano, é muito bom. Pisou no cocô. Putz, era muito bom isso. Tinha o. Tinha também aquela lá que a. Porra, quem é que é de Santo André mesmo? É o. Gariba. O Gariba que é de Santo André, isso. Né? Que eles cantavam lá da mamadeira de carne, lá que o cara fala que ele veio. Demo. André, ele veio a pé. Ai, uma puta de dois litros. Uma fonte de dois itens. Cara, é muito bom, cara. Cara, aquele gordo, velho. Aquele gordo é o Filipinho. Cara, esse gordo, velho. Ele é o gordo mais gordo que existe, até não sendo gordo, cara. Ele é muito gordice, cara. Esse cara, é tipo, ele tem um toque da gordice. Ele é muito zoado, velho. Muito zoado. Cara, é. Mas outra que é. Bom, porra, a gente falou de documento trololó, né, velho? Puta que pariu. O documento trololó era o que fazia. Era tipo, era uma parte do jornal, né? Era. Eu não lembro se era. Era reportagem especial. Era reportagem especial dos caras. Especial. E também tinha o Brasil Mulambo, que era uma série. Puta, de... esse era sensacional. Que era sobre coisas do Brasil. E aí que aparece Charlinho, foda, cara. Mas Charlinho que é. Diferença. Cara, o Topo Trolló era tipo, era aquele, cara, a nudismo, né? Eles vestidos com as roupas escrotas, com os pau pra fora. Eles vestidos de gente. Bola de pele. Cara. É, cara, tipo, pelo colado. Exato, cara, era muito escroto. E os caras no bagulho de nudismo, cara. Ô, o senhor está com seu saco na minha sopa. Ô, desculpa, cara, o cara só pelado. Cara, e a abertura do jornal era sensacional. Tá o jornal, daí dava aquele tapa na mesa, né? Jornal que você compra na banca de jornal. Os caras batendo a mão na mesa, tá ligado? Tipo, depois comentava ele, tipo, é, isso aí, tá ligado? Favela, porra. Era fácil. Cara, e tinha aquele outro também do Jornal, não sei se tu lembra se era Prêmio Caixote, que os caras, eles premiavam, Caixote tipo, que levava o melhor Caixote. Caixote Open, velho. É, cara, que daí tem... Cara, era genial, Nego cara. Nego da porra, exatamente. Cara, Nego da porra, conta Vitinho. Cara, era genial, velho. Ficava tipo o gordo vestido de mulher na beira gritando o nome dele: Vai, Nego! Nego da porra, velho. Tanto é que Nego da porra eu uso muito até hoje. Ô, Nego da porra, tá ligado? Né? Mas ele também incorporou o vocabulário, cara. Fica, ô, muita coisa, muita coisa. O Nego da porra era o falso também. Era. Com uma graxa na cara, assim, naquele. Os dentes tudo fundido, tá ligado? Cara, muito foda, velho. Mas o do Petroló, cara, eu lembro que tinha dos caras lá, dos piercing, tá ligado? Aí uma grama. Não, ele é um executivo comum, mas de noite ele vira o homem picanha. Aí o cara pendura ele com uns ganchos nas costas, assim, cara, com um açougue, velho. Deixa o cara, ó, viu uma maminha, aí ele começa a cortar um pedaço do cara. Cara, outra parada massa também, cara. Tipo, eles faziam aquela estátua. Tinha o programa do mal também. Tinha o programa do mal. Tinha a luz vermelha. Não era o programa do mal, que era o nome do programa em si. Como que era o nome, velho? Nem que era uma porra, cara. Deixa eu procurar aqui que eu não vou lembrar. Mas tinha o bandido da luz vermelha. Ah, é? No meio do programa eles descobrem que o bandido da luz vermelha virou traficante e eles matam ele. E tipo, ele tá assim, não. A hora do show. A hora do show. Era do show, que é tipo aqueles programas de auditório mesmo, normalzão assim, daí, e, tipo, ia contar, tipo, aquele do Faustão, que tem aqueles documentos, assim, da pessoa e tal. Que pô, eu lembro do Carlinhos Aguiar, não era? Era Marquinhos Aguiar? A gente ia... O Carlinhos Aguiar, uma coisa assim, cara. Que daí, tipo, e hoje a gente vai contar a história dele, do bandido da luz vermelha, tá ligado? Daí começa a contar dos crimes do cara, da infância do cara, tipo, dele matando a mãe, tá ligado? Muito bom, cara, eu acho que era o Carlinhos Aguiar, cara, ou puta, eu não vou lembrar o nome, era alguma coisa Aguiar. O nome do apresentador, né? Não, é que num desses documentos eles iam contar a vida desse cantor, e ele chegava no final e ele nunca cantava, tá ligado? Ele, tipo, os caras interrompiam ele, mas, tipo, era uma vida sofrida, fodida, assim, também, tá ligado? Tipo, cara, não, ele perdeu, não sei, a mãe, os pais, não sei o quê, aí, tipo, aí ele começou a entregar gás, aí um dia entrou na sua vida o produtor Lombdon Black, aí chegava o cara, chegava um negão assim e pegava ele, aí começa a ver o negãozinho falando em inglês e o cara dublando, Carlinhos Aguiar tocava muito bem, adorava quando ele tocava uma pra mim e o negão tá fazendo altos gestos obscenos falando em inglês assim, tá ligado? Cara, essas dublagens deles em inglês eram muito bom, tinha do Jeguess, cara. Isso, eu tava falando. Ué, porque eu sou o Johnny Bogaville, e esse aqui é o Brincando com Facas. Eu tive que pegar dar uma facada no cara que tá morrendo. Muito bom. Agora quem é o próximo? Como se esfaqueando, tá? Sei lá, com essa carro. Mas, cara, esse esquema da dublagem dele, um dos melhores que tem, é aquele do Charles Bronson, tá ligado? Que mata, que estupra e mata o cachorrinho dele. Caralho, eles mataram sua filha. Eles estupraram o seu cachorro. Cara, ele chega a estuprar o cachorro dele, daí ele chega assim, daí ele vai na delegacia e fala: cara, isso aqui é América, isso aqui é Nova York, é assim mesmo. E, tipo, o cara da delegacia parece um malucão, tipo, que no meio da rua, né? O cara acabou de falar que era América, o cara de bicicleta. Da camisa do Corinthians, assim, tá ligado? Não tinha preocupação nenhuma. E aí ele vai naquelas raspadinhas, né? Cabocão 44 que o Charles Bronson dava, né? Que o Paul Kersen tinha guardado no cu lá. E. Era justo. Daí tipo, ele sai matando todo mundo. Ele sai matando todo mundo, assim, tá ligado? Daí, tipo, no final ele mata os caras, daí tipo, você fica chorando pela morte da cachorrinha dele, que estupraram e mataram a cachorrinha dele. Cara, é muito bom, velho. Cara, olha só, cara. Não, eu lembrei. Mataram e estupraram. Mataram. Daí, tipo, cara, que é muito tosco. Daí, tipo, ele mostra, tipo, a suposta cena do abre aspas de estupro, tá ligado? Tipo, a cachorrinha citada bem de boa, tipo, os caras tão fazendo, tá ligado? E o tiozinho ali atrás dela, tá ligado? Cara, eu lembrei aí, eu mandei no link. É Marquinhos Aguiar, cara. Era o programa do Cláudio Ricardo. Cláudio Ricardo! Nossa, aí, ó, eu consegui lembrar. Cláudio Ricardo era foda, velho. E acho que era o Fausto também, cara. Tanto que era o Fausto que fazia também o Charles Bronson do Justiça. Era ele? Aí, ó, vou mandar aqui. Tem aqui. Então, legal era os cortes, tipo, uma cena, Nova York, outra Nova cena, York. Interiorzaço de São Paulo. Tipo, cena 1, Nova York, cena 2, Petrópolis, tá ligado? Cara, era muito bom, velho. Cara, o que eu adorava era do. Que era o Fausto também, velho. Ele fazia os melhores personagens, filho da puta, né, cara? O Quadrigato. Zé do Caixão, cara. Zé do Caixão. Cara, você e todos, você, cara, tipo, o. Olá, galera. Pega o vídeo que eu mandei e pula lá pro 2 minutos. O 2 minutos é que mal a cena do estupro da cachorrinha, tá ligado? Que errado. Cara, é muito igual o desejo de matar, tá ligado? Cara, foi perfeito, velho. Sério, ficou perfeito, mano. Que errado, cara. Que errado, velho. Que errado, cara. Cara, que errado, velho. Cachorrinho não entendendo nada. Nada do que tava acontecendo, tá ligado? Esse Zé do Caixão, eu lembro do cara. Eu lembro do cara, quando ele ia pegar um táxi, tá ligado? E aí ele assim, ele. Você me leve pra rua, botou com todos, 214! Aí o cara apavorado levando ele. Aí ele. Quando eu saí, o taxista não quis me cobrar nada. Provavelmente é um fã que me reconheceu. Aí ele chegava na banca. Tem jornal de hoje! E o cara tirava o jornal pra ele. Aí ele. Provavelmente outro fã, ninguém me cobra nada nessa cidade. Aí, cara. Final ele matando os chilenos, tá ligado? Tocando seu corzinho, é muito bom, cara. Aí, ó, chupa o Raquel Shirazade. Olha o que o justiceiro pode fazer na sociedade, ó. O mal, a falta de controle. Olha só. O estupro da cachorra. Caralho, é muito errado. Que errado, a cachorrinha, tipo, olhando. Que isso, né, cara? Caralho, cara, muito errado isso. Eu acho que tinha um que era... Eu acho que era documento Trolloc, que falava, tipo, das pessoas feias, tá ligado? Aí, tipo, as pessoas fez pra finalizar. Aí, tipo, concurso lá, casal mais feio, porque os caras tinham os caras estavam com a ideia de criar o bebê mais feio do mundo. Então, isso era uma eleição do casal mais feio. Cara, era muito zoado, velho. Mas, velho, tipo, na moral, cara, só mudando um pouco de assunto, assim, tem sacanagem, Nata foi o grupo de comédia, assim, mais legal desde Trapalhões, tá ligado? O grupo, né, assim, fechando um grupo de comédia, assim. Cara, tipo, os caras, eles estão sendo uma parada completamente diferente, tá ligado? Os malucos misturaram, tipo, humor escrachadão, assim, cara. Deu umas partes, não sei, meio Monty Python. Eles fizeram uma mistura, assim, com aquela parada, né, bem brasileira mesmo, e um tantinho assim, ó, de carimbó. Cara, isso aí, não, cara, isso aí é também sou hype. Que é uma exatamente. Um pouquinho de carimbó, que é formada por meninas lésbicas que faziam PC, tá? Cara, é genial, velho. Aquele eu também sou hype, cara. É genial. Os caras ficam pra cá. Fala, meu. Fala, meu. Porque, cara, cocaína. Tinha, cara, tinha um. Que significa cocaína? Very crazy, na baladinha. Tinha aqueles coisas, cara, uns bagulhos nonsense, tipo, momentos de reflexão por formiga. Aí tinha um magrão lá com a muita cara de pedófilo, assim, que devia ser amigo deles também, que ficava falando umas poesias muito sem noção, né, cara? Cara, piroca. Cara, e quem que é o, falando em amigo deles, quem que é o cara que fazia o Silvio Santos, cara, que tem a famosa frase do "Ah, você é seu arrombado"? Não, cara, eu não tenho ideia de quem seja aquele cara, tem velho. Ideia, meio gordinho. Aquele, né? Cara era muito bom, cara. Aquele cara era muito bom. Tipo, ele aparece só nesse, eu acho, né, velho? Se aparecer mais um ou outro. Não, ele aparece em vários, esse, cara. Ele aparece em vários. O show do Terceiro Batalhão também, que ele falou. Ah, ele que apresenta o show do. É, então, mas o Silvio Santos, é verdade. Ele sempre fazia o Silvio Santos, sim, né, não, velho? Provavelmente o cara só sabia imitar o Silvio Santos. Tá ligado? Eles imitavam o Silvio Santos, é, com certeza. Mas eu lembro que ele acho que foi só nisso, né, cara? Foi bem no começo, porque 2003, 2004, depois o maluco sumiu, velho. Nunca mais. É, era, eu devia ser conhecido dos caras. Mas até tudo amigo deles, porque, tipo, tinha uma galera, tinha um gordinho também que. Eu não vou lembrar da cara do gordinho agora, tipo, ou algum episódio específico, mas tinha um gordinho que sempre aparecia, tinha um outro cabeludinho, um polaquinho também sempre aparecia. Tinha umas minas também aleatórias que apareciam também, que apareceram algumas. É, coisas. Cara, acho que a gente falou, tipo, pô, ah, faltou o Bossa, né, cara? A gente ia passar pelo Bossa batido, né? A gente falou de todos os. Aí, essa, acho que essa aí eu já não assistia mais, cara, a Renato, acho. Teve, sério, velho? É porque teve uma época que. Eu acho que tá meio chato nessa época também. Teve época que parou, assim, eu acho que eles ficaram um tempo fora. Aí teve Telaclass, não, teve Telaclass, tá ligado? Telaclass. Não, mas o Bossa veio antes. Mas o Bossa veio antes. É, nessa hora eu já. Cara, eu lembro de uma música do Bossa, que, tipo, ela começava toda triste, assim. Era, exatamente. Estou em casa, sem fazer nada. Não é assim. Ah, sem me amar. Cara, é, e às vezes você acorda meio cabreiro. A vida não é mar de rosas, mas também não é mar de espinhos. Cara, ele troca a música do Treco Trip. Tipo, o treco mais good vibe do mundo. Total, cara. Total, cara. Cara, eu vou achar essa porra. É que coloca aí, é Bossa. Mas não, o Bossa veio antes, cara. O Bossa também é 2005, ali 2004, acho que também. É, daí veio as novelinhas lá, né, cara? Veio assim, a Bossa e o Proxeneta. É, eu já não acompanhava mais, cara. Eu não lembro se a MTV tinha parado de pegar na minha casa. Eu não lembro porque eu não tava nesse horário. Eu lembro que eu não acompanhei as novelinhas, cara. Só que não, as caras eram muito boas, velho. Tipo, as novelinhas, tipo. Tinha os personagens assim, tipo, puta, sensacionais, cara. Daí aquela do Proxeneta pra mim era o melhor, né? E eu tinha o Franco Faraco, que era o dono das empresas Barro na Louça. E ele era atropelado pelo Galocha, tá ligado? E a novela inteira era aquela procura, né? Aquele vídeo de quem era o Galocha. Quem puder assistir o vídeo que eu mandei agora, que essa música, ela é simplesmente demais. Ah, depois vou deixar salvo aqui pra olhar depois. É, a livre como um passarinho. Ah, eu cara, era engraçado que ele tava, tipo, na novela, você falava, porra, mas quem que é o Galocha? No último episódio teve um casamento e tal, né? Daí, tipo, mas delegado, né? Quem é o Galocha dele? Ah, foda-se, vamos beber, todo mundo. Cara, as novelas deles foram muito boas, cara. Lembro que teve um processo. Foi sensacional, cara. Acho que a melhor delas, na minha opinião. Cara, eu prefiro o Proxeneta, velho. O Proxeneta era muito bom, porque tinha o... Porra, como é que era o nome do cara lá? O Franco Faraco, a bichinha de Souza. Não, não, que o Fausto mesmo fazia. Que ele andava com aquele externinho, assim... O que escutava a trilha sonora do rock, isso, não era? Isso, que escutava a trilha sonora do rock. Cara, era demais, velho. Não, do rock não, era do Cobra. A trilha sonora do Cobra que ele escutava no carro dele, tá ligado? Cara, era genial, velho, aquele carinha lá. Que ele tinha namorada forte, a gente ficava... Te amo! Era muito bom. Ah, lembra. A vida ligava pra ele, tipo, era totalmente aleatório. Ele chegava em casa, abria a geladeira, tava dentro da geladeira dele. Fia, não, tá ligado? Mas peraí, não era da Proxeneta que era a Jaqueline, cara? Ai, Jaqueline! É, não. Não, é de Cia Bossa, né? Cia Bossa. Não. Minha Bossa, cara. Cia Bossa. Quer brigar? Como é que ele fala? Começa que tem pessoas que tu vê um caráter só de olhar, tá ligado? E ele dá aquela fulminada, né? Empregado. Não é mesmo, Jaqueline? O cara é tipo, cara, no final, a dona máxima, um lobisomem, tá ligado? E a galera vai matar ela, ela fala, não, vejo bem vocês, são humanos, a gente tem que conceber o amor, a gente tem que amar. E no final, tipo, eles estão no samba, no pagode, assim, ela sambando, tá ligado? Toda feliz, ela tocando o pagodezinho, cara, tipo, mano, é muito aleatório, cara, é muito bom. Cara, cara, esse era o padre do... Que brigando? Que isso? Na trairagem! Pegava a mão da Jaqueline e batia na cara dela e dizia assim, ah, é assim, Jaqueline, na trairagem? Quer brigar? Quer brigar? A voadora da máxima é demais, cara. Sim, cara, voadora... dá aquela repetida estilo Trapalhões, assim, de cera, cara. Sim, cara. É, essas épocas, assim, tipo... Eu não vi nem a volta deles, cara, porque depois eles foram pra aquele Legionários, lá, sei lá. Ali virou cocô. Aí eu não vi mais. Ah, não... Nem a volta deles na MTV eu acompanhei, cara, pra ver se... Não, antes ainda disso... Ah, Tela Class era foda, sim, garra sim. De baitula, maior que... De baitula. Tio Godoca. Ah, não é? É, chega pra porra no poder. Mas ainda tem muita coisa clássica. A gente tá um parceiro novo, mas ele é broxa. O quê? Ah, mas relaxa, todo mundo sabe que você é ativo. O Tela Class teve o... Cara, o que eu me já ouvindo do... Não, tem um grupo novo aí, não sei o quê, né? Não sei como é que é você, que no final eles sempre fazem... Pedir pra parar, parou. Ah, só lembrando que a gente não falou também, cara. Teve um especial do Unidos do Pararapato. Nossa, velho. Que sabe essa porra, que cara. Todo mundo sabe essa porra. Que carnaval desgraçado esse, cara, que eu passava cantando essa merda o dia todo na praia, cara. Eu falava pra galera, cara, vamos sair de noite cantando essa merda aí nos blocos, velho. E o mais incrível, cara, é que aquela porra ficou parecendo as vinhetas da Globo, tá ligado? Tipo, cara, eles descolaram umas porta-bandeiras, uns mestres de sala lá, os caras pra ficar tocando em volta, velho. É sensacional aquilo. Tá? Dos tempos mais primórdios. Caralho, sai. Alguém ainda usa alguma frase vinda do Hermes Renato? Cara, eu uso o... Cala a boca, porra! Eu uso muito isso dá uma cadeia. Isso dá uma cadeia. Dá uma cadeia. Eu uso, tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. Que é o pai do bolso, que ele chega, pai, a fulana foi presa, pai, como se um metralhador israelense. A avó. Aí ele fala... Tem que ver isso aí, hein? É o... Tipo, caguei, sabe? Bom, eu tinha falado, eu usava muito na Greca lá, o tempo isso aí limpa, né, cara? Eu uso muito, velho, dá uma merda, foda isso aí, o tempo isso aí limpa. Tá com o cu dando bote também, o... Cucu dando bote? Tá com o cu dando bote? Bom, que eu não sei pra caralho, é... Bota a ditadura no cu e vai rir pro caralho. O death metal, tá ligado? Quando o Lagreca disse que fudeu tudo deles, aí então foi. A partir daí foi death metal. Cara, estrombelete de povo obeso, cara. O que tu vai fazer de. Fazendo estrombelete de povo obeso. Bolovo, né, cara? Cara, o bolovo. Bolovo, velho. E já estão já aí já no. Vocês já estão na cozinha da Way? Já estão na cozinha da Way? Foi o Fausto que fez do Bolovo, né, cara? Que ficou uma semana à base de Bolovo. Ah, era o Super Size Me de Bolovo, né, cara? Isso! Era, o Super Size Me, só que a gente comia McDonald's e comia Bolovo. Ele era o Bolovo com o liquidificador e passava no saquinho do soro. eu queria falar algo rapidinho. É no Orkut Backup. O cara só colocou a frase desde os tempos mais primórdios e a galera tá completando a música toda. Caralho, tá aí, assustando as menininhas. Rombando as olhos, já errou. Não é, como é que é então? Errou. Ulisses Veiudo, Pentelhudo e Cabeção. Não, mas isso vem depois, cara. A parada do Rodrigo que veio vem depois. Aí, arrombando as vaginas, apavorando as meninas. Arrombando as vaginas de família. Que família. Mas que lindo. Ah, Gugu. Olha a trona que pressão. Rolapim de cabeção. Linguiça. Pirulito. Banana salsicha. Mulher gosta de dinheiro, quem gosta de piru é bicha. Eu amo! Cara, quando puxa esse. Quando puxa esse. Ah, hey. Cara, é um samba enredo muito profissional, tá ligado? Quando puxa. Ah, hey, oh, cara, é muito bom, velho. Dá uma vibe, cara. Dá uma vibe. Tipo a música do Bossa, tá ligado? Quando ele começa no. Cara, dá uma vibe, cara. Dá vontade de sair pulando, cara. Ele dá uma dica do bem. Ele fala: não fique de Boresta. Isso aí, olha aí, ó. A dica do bem. Boresta, cara. É. Isso vi que isso era uma palavra de verdade. Hoje eu falo que Boresta é coisa de maconheiro, mas tudo bem. Mas aí, ô Bruno, tu tinha caído na hora aí que a gente tava falando. Tu chegou a acompanhar depois, quando eles voltaram ou não? Acompanhei nas internet, porque desde, mas de 2009 eles foram pra. Parou, né? Acabou, daí eles foram pra. Pra Record, né? Uma bosta, lá que eu nunca vi aquela merda. Não, os caras, tipo, não tinham liberdade, obviamente, criativa nenhuma, nossa, né? Eles, eu vi eles um salvaram episódio. Um ou outro. É, não era nojento, era vergonhoso, cara. Era vergonhoso. Ah, tá. O Bossa virou aquele Tião, que era um personagem idiota, caralho. Cara, tipo, o Bossa, que, tipo, o maluco do Bossa é completamente engraçado, o cara não acreditava do cacete, como, consegue incorporar vários personagens, e era um maluco que falava só, tá ligado? É. Mano. Era puta ridículo, cara. Ridículo, tá ligado? Obviamente, não fez. Não deu boa, né, cara? Eles foram pra internet, né? Uhum. Como é que deu de merda aí pra Record, né? Não. Ah, cara, mas, mano, você tem que ver que os caras, tipo, a MTV já tava meio que falindo nessa época. Na 2009 ela tava mal das pernas. Tipo, os caras não deviam estar recebendo. É, tem isso também, né, cara? Mas é que, tipo. É, tipo, mano, os malucos têm que comer, né, velho? Tá certo que, tipo, nessa época. Os caras ganharam uma grana boa. Sim, sim. Nessa época o cara não tinha muito. Tipo. Eu nem lembro que saiba, mas tipo, ah, vou fazer sucesso no YouTube, ganhar dinheiro, tá ligado? Fazendo os mesmos vídeos que a gente fala, vamos fazer no YouTube e então, tal, tá ligado? Não tinha essa vibe na época aí, se eu não me engano, cara. Acho que não tinha. Não tinha ainda, tá ligado? Porque, pô, eles estavam fodidos, a MTV já tava mal das pernas, né? E eles foram pra Record. Daí a Record, tipo, pô, cortou os caras, tiraram os caras fora, agora não sei se eles quiseram sair ou tiraram eles fora, agora não lembro bem. Pô, pra MTV eles iam voltar, tá ligado? De 2013 a MTV já tava fechando as portas. Os caras foram pra internet, eles estavam fazendo as. Cara, ele tava bom a internet. Não, mas essa tá volta não foi na MTV, mas essa volta não foi na MTV. Não, eles voltaram pra MTV, ficaram um tempo na MTV. É, não. Ali. Depois da internet, cara. É verdade, eles foram primeiro pra internet, depois pra MTV. Daí a MTV fechou. Uhum. Daí eles estavam com um contrato assinado na Fox, se eu não me engano, pra ter um programa deles lá e. Uhum. E já estavam gravado umas pílulas, chama, né? Aquelas pequenas, sketchzinhas pequenas assim. Uhum. Mas daí já iam começar a soltar alguma coisa já agora no começo de 2015. Mas daí o Fausto morreu, né? Agora não sei como vai ficar, né? Pois é, né, cara? Como vai ficar. Mas na internet eles estavam bem, cara. A única coisa que ficou meio. A única coisa que tava ruim na internet. Era o Bossa, porque, tipo, cara, eu acho que esses 3 anos de Record deixou ele, tipo, muito travado, estragaram, velho. Estragaram, porque, tipo, ele tava muito sem graça, ele não. O Bossa em si, ele não tava mais Bossa, sabe? O sotaque, que tinha o sotaquezão da Moca, tá ligado? Forte pra cacete, já não tinha mais. Já tava bem. Tava bem, tipo, um sotaque mais neutrão, assim, mais normal. Se o Cid tivesse aqui, ele ia estar editando o Bossa o programa todo, tá ligado? Ele ia estar editando o programa todo. É, mas quer ser transão. Tava bem ruim ele, assim, mas, cara. Transão, então perdeu. Ah, ele foi dar uma trepadinha hoje? Absolutamente. Ah, mas hoje é corpo, cara. Hoje não é dia de fazer sexo, hoje é tipo futebol. Que loucura. Eu que não assisto futebol, como fico, porra. Cada um pratica isso de punheta igual pra dia da semana. É sério, né, velho? Porra, meu, vai tomar no seu cu, meu. Mas tinha umas paradas boas, assim, sabe? Os programas, acho que eles tinham. Acho que tinham 20 minutos, 40 minutos, agora eu não lembro. Daí tinha um. O mais legal, se não me engano, foi do primeiro, que era. Que criou uma sériezinha, acho que era. Eu acho que o nome do cara era Wilson Polanski. O nome dele é Polanski, que era um cara que fazia. Que lutava karatê paranaense, tá ligado? Cara, era genial, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui esse aqui do karatê paranaense. Pô, a gente tava esquecendo de comentar o do filho do capeta, né, cara? Porra, Capeta Júnior. Porra, porra, Capeta. A galera conhece velho. Por esse aí. Tu vai ter porra. Adilson ter... Polossi. Como é que é o nome? Adilson Polossi, ele já achei. Ah. Adilson Polossi. Deixa eu mandar, eu mando aqui também. Mas o. Dá uma olhada. Mandei o diálogo todo aí em cima. É, eu vi. Mas o do. Mas o do Capeta Júnior, cara, era muito foda, velho. tu vai ter teu fim. Último integrante do Madame Machado. Cara, quando ele fala isso, velho, você se caga de rir, tá ligado? Prova que tu é filho do capeta, o cara tira o RG. Uhum. Capeta Júnior. Eles tinham uma tiradinha muito boa, cara. Porque a galera, ai, mas humor inteligente. Ai, mais humor inteligente. Tipo, os caras, querendo ou não, cara, eles tinham uma certa dose ali, tipo, de. Eles eram meio bem sagaz, tá ligado? Uhum. Era escrachado pra caralho, mas por trás ali eles tinham uma. Tipo, essa palavra, porra, o último integrante da Madame Machado, velho, olha essa porra, tá ligado? Tem que reconhecer Madame Machado, sabe? É uma parada que eles sabem, sabe? Tipo, eles tinham uma referência boa pra cacete, mano. Eu espalho a maconha é uma frase também que eu usei demais. Né? Eu espalho a maconha. Essas coisas caóticas, eu sou mal, eu sou vagabundo. Cara, coisa caótica, eu uso até o. Cara, essas coisas caóticas. Coisa caótica, cara, velho. Eu já usava, eu falava coisa caótica com a galera, velho. E aí quando apareceu na miserável, eu vi, caralho, velho, que foda, tá ligado? Eu achei muito foda, uma expressão que eu já usava, tá ligado? Porque ele fala naquele merda acontece. Primeiro, eu disse primeiro no merda acontece que é aquele que a mulher tem desejo de comer o cocô do cara. E caralho, eu não lembro desse. Cara, é muito bom, porque a mulher tem um desejo do inferno, assim, que é um bagulho que não existe, assim. Aí ele vai lá, busca no meio da madruga, né? Não, pelo meu filhão, não quero que ele nasça com essa cara. Aí a mulher dele acorda ele no meio da noite. Ah, eu tô com um desejo, mas tu não vai querer, tá ligado? Que desejo? Eu quero comer cocô! Aí o cara, eu quero! Ele... Meu, tem um cocô. Isso, mulher. Essas coisas caóticas aí tu tá dando. Não, mas cara, na moral, só para. Na moral, para e veja esse último que eu mandei. Esse último que eu mandei é o primeiro do Adilson Polossi. Que porra é essa, velho? É o grão-mestre de Locarate Paranaense. Ah, eu acho que eu cheguei a ver isso aí, cara. Caralho, ele chutou a cara numa veia, cara. Cacete, mano. Ele tá brigando com um urso, velho. Esse urso é o que ele usa de treino, tá ligado? Tipo, ele bate de verdade no cara que tá com o urso, tá ligado? Muito bom. Caralho, velho. Barre dele, velho. Ele fala com muito sotaque, assim, de pato branco, tá ligado? Pessoal mais pé vermelho, assim, pessoal elite, sabe? Isso me lembrou uma sketch do Jim Carrey do Saturday Night Live, que ele vai numa aula de autodefesa e leva uma facada na mulher, cara. E aí, tipo, ele tomou uma facada e ele é um professor de autodefesa. Ele, não, eu tô bem, vamos lá. Pega a faca e vem de novo pra cima. Cara, ele tomou duas facadas na mulher, ele começa a sangrar demais, velho. Aí tudo o moleque começa a sair correndo da aula dele, não, voltem aqui, eu ainda consigo. Se dá alguma carne de cair, divertiu muito no... por anos, né, cara? Puta que pariu, velho. Eu tava quando começou. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Hermes Renato, eu tava assistindo o Inspetor Bugiganga na SBT. Daí foi, deu um intervalo pra mudar de canal. Deu mudando de canal assim que eu me tive. E tava passando um episódio do Hermes e Renato mesmo, que eles iam cobrar uma mulher, que ela tava fazendo dinheiro pra eles, né? Daí ele falava, vai, tem dinheiro. Daí no final, ele tipo, mas cadê o dinheiro? Daí ele dava, gritava, enfim no cu, porra! Pronto! Enfim meu dinheiro no cu, tá ligado? Daí ele disse, então você vai ter que cagar esse dinheiro agora, tá ligado? Aquele nível, assim, mano, foi a primeira vez que eu vi esse cara. Desse dos primeiros, eu lembro de um que o... Eu acho que era o Renato mesmo. O Renato, ele descobre que... Ele fala que tá com câncer. Ele fala... Tá cantando o braço do cara vestido de urso, mano. Ele tá batendo mesmo, cara. Tem um desses das antigas, cara, que o Renato descobre que tá com câncer. Ele acha que tá com câncer, tá ligado? E é engraçado que ele vai no médico. E o médico, tá, aí o médico só olha assim, tá fudido, essa porra é câncer, tu vai morrer em uma semana, tá ligado? Caralho. Achei muito foda isso. Tá fudido, isso é câncer mesmo. E aí ele chega no bar lá, que ele quer se matar, quer tomar veneno, se atira no fundo do carro lá, e aí o dono do bar, o matuto lá, ele... Deixa eu ver isso aí. Me dá uma tampinha de garrafa aí. Aí ele espreme. Câncer porra nenhuma, isso aqui é um berne. Gol, caralho, tava esquecendo do Press Gozo, velho. E ele era o. E ele também era o padre gato, né, cara? Gozo chegou. Vem pra minha nave espacial. Vem, vem, vem. Vamos fazer um bacanal. Porra, como a gente... Vamos fazer um bacanal. A gente tava esquecendo do palhaço gozo, velho. Corrida de, bigo... Caralho, corrida de bigolinha, foda. Velho. É engraçado vai aquele... Vai malhada, vai malhada. Vai malhada. Caralho, malhado. Aquele... Caralho preto. Aquele que tava ligando pros amiguinhos, tá ligado? Deu um pulé que começa a xingar ele. Ele fala, você é um otário, gozo dele. Otário é você, amiguinho. Papai Sacudo. Nossa, era genial, velho. Igual. Tá, tem o Telaclass, tem uma galera que falou. Telaclass é a morte do. Vamos errado. Fala, cara, teu cu, velho. Puta, cara. É tipo, a pessoa que fala isso não entende. Não merda nenhuma. É. A pessoa que fala isso não assistiu o programa dele da Record. Pois é. Exatamente, velho. Exatamente. E, cara, Telaclass era sensacional. Cara, primeiro que o filme era um crime de la crime do trash, tá ligado? Puta, dois vezes um. É dois vezes um. É dois, caralho. Vamos? Tu não é o fodão? Dois, caralho. Cara, esse tu não é o fodão, a gente usa muito ele. Muito, cara. Tu não é o fodão? Tu não é o fodão? Ele olha pro cara do cara, depois tem um quebra-pau, né? Fala, mas como é que você sabia? E ele olha assim, o cara de espertão, né? Eu sou deita voada. Cara, tem um ninja. Outra que é foda. Eu sou um ninja da banana e vou roubar a sua. E a banana vivo, não. Que vivo, isso? Morto. Você vai falar, você é um viado. Vivo, morto. Cara, que muito bom, velho. Mas tá, aquele ainda no treta de Hong Kong. Ah, não vai tocar nele não. Porque eu sou o protetor dele. Ah, protetor é o otário que tu é. Ah, é, Hadouken. Cara, ó, pra você ter uma ideia aqui, o que eu tenho dos originais aqui em casa é o Treta de Hong Kong, que é Trias de Hong Kong. Tu tem o filme original, cara? Tenho os original aqui, Trias de Hong Kong. O Garras de Águia. Caralho, realmente. E também o... Punhos de Merda, que é um Black Exploitation, que é o Punhos de Dragão. Que também é, cara, o pior filme é bom, velho. Na moral, é bom no nível, né? Bom no nível trash, assim, que você consegue assistir, cara. Porque bom no nível o filme do Billy Blunt, né, cara? Exatamente. É um filme bom pra caralho nesse nível, assim, trasheira Black Exploitation, sabe? E qual mais, cara, que tem? Aquele Memórias do Ninja Loki também, que é o É Guerra dos Ninjas, se não me engano, o nome original. Caralho. Mas, cara... Agora eu me pergunto por que caralho os ninjas se vestem de dourado, cara. Por quê? Cara, a mesma lógica do ninja ser loiro e usar uma roupa de gari, tá ligado? A mesma lógica. Não. Cara, é tão foda que ele tivesse dourado e interessado, sabe? Não, aquilo lá tu vai levar em conta que... Sei lá, é uma outra realidade de ninja, cara. O do ninja dourado. É uma merda. Mas, cara, aquela porra que os caras tudo de preto, vai e tá com espadinha, não vem do nada, filho da puta, com um colã dourado, cara. Pô, cara, ele é level hard, cara, ele não precisa de camuflagem. É, cara, precisa. Ele quer, ele mostra a cara ali, cara. Também. Os outros ninjas jogam Super Mario World, ele jogou Dark Souls. Lembra do Vovô é Foda, cara? Do Vovô é Foda. Tá, lembro. Tô ligado. Que na verdade era um filme, é uma série, tá ligado? Uma série, que era o velho lá e tal. Isso, você não lembra o nome do ator, cara, que falou tipo, que uma fodão, tá ligado? Do Vovô é Foda. Que era uma série que, tipo, era uma série acho que de 3 episódios. E os caras, eles aí, tipo, fizeram o Telaclass, né? Juntaram tudo. Pediram no trampo que os caras tinham. Alô. Ô, Bruno. Bruno morreu. O estilo deles, acho que o Bruno ia dizer era que o estilo de gravar deles era tipo meio Marvel Way, sabe? Sai gravando aí, eu saio, né, cara? O mais engraçado é que, teoricamente, era o Bruno que tava segurando essa chamada, né, cara? Cara, isso é muito bizarro, velho. É. Passou pro Vini, eu tava dando uma olhada. É? Ah, por isso tá uma merda, então. O Vini podia começar a gravar as chamadas, pelo menos ia gravar o som dele bom, tá ligado? Ah, toma no cu, pô. Pô, galera. Sem gravar, cara, não entendo merda nenhuma. É, não merda nenhuma, cara. Coisa tão simples. Tá, galera, eu acho que conseguimos falar bastante sobre Hermes Renato. Tem mais alguma. Alguém quer falar mais alguma coisa aí sobre. Lembrar mais algum personagem, mais algum programa? Não, moço, ninguém quer lembrar de porra nenhuma, não. Então tá, galera, vamos encerrar por aqui. Gravamos meio rápido aí, porque a Gariba chegou, chamou a gente em cima da hora aí pra fazer um podcast especial sobre Hermes Renato em homenagem ao Fausto Fante aí. Então tá, galera, até semana que vem. Falou! Até mais! Valeu! Show! Leia meus posts, amigo! Leia meus posts, amigo! Calma aí, seus pirocudo. Tem recado do Vini sobre alguma coisa que ninguém liga. Au au. Então estamos aqui com o Sir Vini, vai dar um recadinho pra galera agora. Então, oi pessoal, tô animado pra caralho aqui. A gente vai prorrogar um pouco mais essa promoção linda, essa promoção delícia, né? Então a gente vai ter o quê? Quanto mais de tempo? Mais um mês? Sei lá. Cara, vai estar aí no post aí, mas... Vai estar aí no post? Mas a gente resolveu dar uma prorrogada aí na promoção pra dar tempo pro pessoal mudar, se mexer aí. Mandem suas seleções pra... Sejam criativos, mandem música boa, lembrando o pessoal aí, né? A balada do Craven, mande as suas musiquinhas e o seu nome de DJ para o e-mail que estará neste poster. Eu não lembro o e-mail, é o que é. Porra, Vini, contato@superaviso.com. Isso. Cara, eu sei o e-mail, mas eu acho que sempre tá errado, cara. Então eu nunca lembro essa não porra. Não manja merda nenhuma. Cara, eu não entendo merda nenhuma de computadores, cara. Então, galera, mandem suas seleções aí pra gente. Tem tempo ainda pra participar da promoção. Te dei uma prorrogadinha aí pra galera. Última balada de Craven. Se você não sabe o que a gente tá falando, ouçam o podcast da última balada de Craven. Vai estar linkado aí no post. Bom. Muito bom. Então, recomendo. Então, é isso aí, galera. Dado o recado, falou, tchau. Hermes e Renato Produção apresenta. Tela Class. Pega tudo, Entra no carro! Joga, caralho! Ah, vai, corre pro rabo! Vai, ei, vem cá! Ei! Não! Ei! Filho da puta! Se a polícia eles correram ali pro Morro do Sakamura! Entendido! Atenção, reforços para o Morro do Sakamura! Thank you. E aí, Piranha? Como é que vai? Oba. Eu achei que vocês iam comer o almoço que eu preparei pra vocês. Achou? E eu posso comer o seu bombuzinho também? Mamãe falou que eu não posso dar nem pra você, nem pra você, nem pra ele. Eu tenho uma coisa aqui pra te mostrar. Olha isso aqui. Essa merda toda aqui. Não manca uma transadinha pra nós três? Escuta aqui. Você tá muito enganado. Você tá pensando que eu sou uma piranha qualquer? É de ouro? Ih, o chefe chegou aí, ó. Oi, amoreco. Oi, chefe, senta aí, senta aí. Ei, chefe, foi bom você ter chegado. A gente tá falando de você agora mesmo, viu? Cala a boca. Você já abriu a conta no banco? Pra guardar essa porra? Eu fui lá hoje conversar com o gerente, não sabe o que aconteceu. Eu falei, gerente, quero guardar essa porra. Mandou me fuder. Quem mandou tu explanar? Ele sabe que é essa porra de roubo. É isso aí. Incompetente. Boa. Eu vou dar uma saidinha rápido. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô ali no bar, bebendo. Falou, chefe. Vamos lá. Eu tô aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, o jogo. Vamos apostar. Ei, dá um continho. Só tem groselha. Guarola não tem? Ah, vai pro caralho, porra. Sem bebida, não tem jogo. E a culpa é tua, porra. O quê? A culpa é minha? Eu tô tomando remédio, não posso beber. Tá tudo bem. Vamos esquecer esse negócio de bebida, mas vamos apostar a Viera agora. Mas sem bebida, né? Vai, começa aí. Ah, então, isso aqui pega com esse aqui, com esse dado aqui, ó. Vou jogar, pode jogar aí, ó. Tá fudido, cara. Deu trinca. Para! De me morar. Já gastei 500 mangos com você. Pô, o cara é sangue. Dá o din-din pra ele. Vou nessa também. Minha mesada. Toda sorte do mundo pra mim, agora! Isso aqui dá. Gasta dinheiro com merda. Joga, joga e também não ganha porra nenhuma. Toma! Epa! Peraí, ué! Se você for se meter com ele, vai se meter comigo também! Eu sou o protetor desse cara! Qual é? Protetor? Tu otário, isso é que tu é! Ah é? Aduquem! Aí, turma. Digam-me, como foi a jogatina hoje? Hein? Arrumaram treta? Fala aí, rapaz. Valdir cagou no pau! Arrumou treta lá no bar, seu cagueta! Filho da puta! Peraí, qual é que é? Você quer se agarrar? Ei, bichona, agarra o Madruga. Você gosta dele, você me disse. Outro dia. Você falou, bichona. Cagueta, X9. Sabe o que acontece contigo? Na favela? Rapá. Peraí, chefe. Eu salvei o Valdir hoje na briga no bar. Além do mais, eu faço comida aqui em casa todo dia. Eu lavo as cuecas. Ah, e vocês nem ligam. Chega. Tudo bem. Tenho culpa, eu? Eu tenho culpa se vocês são desorganizados? Hã? Eu não tenho culpa. O homem, ali da quitanda, falou que ele tá devendo. E eu vou ter que pagar, tá? Então não vamos nem comer uma bucetinha hoje? Hoje não, porra. Agora amanhã? Vixe, fudeu. Mas, chefe, que goró? Deixa pra amanhã? Porque até agora nessa porra não consegui beber. Caralho, para de falar de birita. Pô, tem um tempo que eu não como ninguém, sacou? Eu vou tocar uma punheta. Ei, punheta? Seu punheteiro, nós vamos jantar. Seu Chitaco convidou. Não vou. Vai sim. Eu vou tocar uma punheta lá então. Seu viciado. Com essa mania de tocar punheta. Estamos apresentando Della Class. Della Class. Bem-vindos, bem-vindos ao restaurante do Sr. Shitake. Ok? Eu vim aqui jantar numa boa contigo. Tu me dá uma foda dessa? É só zoação. Sente-se. Qual é o menu de hoje? Miojo. Ei, miojo hoje não. Falou? Exigente, não? Quer cuscuz? Ou javali, ou molho madeira, cara? Rapaz, aqui tem cada coisa. Mas, seu Shitake, e a bebida? Então, vamos beber esse drink que... Uau! É uma delícia, vocês vão ver. Não. Bebida batizada? Seu boêmio Loki. Ti... Impossível, juvenil. Eu? Vou te dar bebida zoada? Tá pensando o quê? Ok, velho. Duas... Vez um. Diga. Legal. Caralho. Diga! Tu não é o fodão? Dois vezes um. É dois. Pichona! Me explica. Como é que tu respondeu, hã? Você não me respondeu. Como que dois vezes um é dois? Um dia, você vai me explicar. Eu estudei tabuada. Diz aí, o cara se mete contigo, destrói teu bar, o que tu faz? Mas essa é a sua opinião, ele já tem outra opinião, ué? Qual a sua opinião? Pega uma faca... E mata ele, trucida ele. Seu Shitake, calma. O homem tá vindo aí. Eu sei que ele foi um grande filho da puta, destruiu seu restaurante todo, não é? Mas cuidado, ele é muito perigoso. Oba. E aí, rapaz? O maluco tá aí fora, hein? Fui. Entra aí, arrombado. Qual foi? Qual é? Porra, é essa aí? Maconha, ué? Por que tu não dá um doizinho? Hã? Tô fora. Prefiro um goró. Hã? Goró? Não seja por isso. Você quer um goró? Temos vários licores. Temos amarula. Ei. Bebida de viadinho não gosto. Se você não gosta de uma bebidinha doce, do que você gosta, então? Cana. É disso que eu gosto. Radical. O senhor Shitake pagará uma dose de 51 pra você. Por favor, esteja à vontade. O senhor Shitake gostaria de pagar uma cana pra você pra fazer as pazes e por ele está tudo resolvido, viu? Chega. Não gosto dessa merda. Cagão da porra. Meu, tá louco, hein? Isso não tá bom. Faz mais isso não. Coitado do seu Shiitake. Olha só, pensa bem aqui comigo. Se seu pai que tá aqui com a gente hoje, só uma suposição. Se alguém chegasse seu pai, você não ia gostar, entende? Os mais velhos a gente tem que respeitar, rapaz. É o caso desse coroinha aqui, ó. Tenho certeza que se te pagasse uma grana, você nunca mais ia falar mal dos sexagenários. Toma. Que essa porra. Enfia no cu essa merda. Não gosto de coroa, nem de velho, nem de velha. Tá bom. Eu aguento. Pode me colocar a pilha. Pelo menos a mulherada paga um pau pra mim. O senhor toma Viagra? Tomo... Quantas pílulas? Uma. Dúzia. Tomo tudo de manhã com um copo de leite. Também, quando acordo, meu pau parece uma maria mole. Até logo, senhor. Pessoal, vamos ficar com essa bandidagem aí. Vamos botar pra quebrar. Lá, vamos no nosso carro. Alô, alô, rapaziada. Aqui quem tá falando é Sargento Bezerra. Temos alguns bandidos malfeitores soltos por aí. Muito cuidado ao andarem pelas ruas e pelas redondezas. E principalmente as gatinhas. É isso aí. Eu tô indo pro restaurante vender o resto da muamba. E vocês ficam aqui esperando. Tá certo? É, isso. Se a gente... Tá bom. Por quê? Por que que a gente não pode também? Eu quero passear. Dá um tempo. Valdir vai cuidar de você e de você também. Não, ele não é minha mãe. Mano, eu não quero tomar conta de ninguém. Tô cansado pra caramba, cara. Viu? Ele tá cansadão. É. Sei. Olha aqui pra mim. Vê se eu tenho cara de otário, hein, galera? Fala aí. Ou cara de cachorro, ou de rato, ou de porco. Eu acho que não, né? Eu já volto. Estamos apresentando Della Class. Della Class. Oi, estamos aqui, ó. Sente-se, fique à vontade. O restaurante é todo seu, viu? Esse é o cano disfarçado e esse aqui é o bandido. Falou. Olha, eu tô brincando com você, viu? Hã? Aqui tá o material, ó. Ah, muito bom. Mas cadê o Jeshoak? Jeshoak? Não trabalho com isso. A bichinha aqui... Sabe que eu não tenho. Amor, eu vou ali no banheiro trocar meu AB. Eu fiquei sabendo que você recebe uns carregamentos vindo da China em barcos clandestinos fora da lei. Cagueta, bichona. Não, foi o garçom que te caguetou. Eu jamais saí disso. Ei, você tá preso! Vem cá, vou matar essa mulher! Ah, vou matar ela! Para. Muita calma aí, todo mundo. Olha! Deixa ele ir. Quem ganhou? Vou passar essa porra, hein? Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Se você vai sair fora, cuidado! Que gato! Por aqui. Hã? Ei, entra aqui. Tá bom, já. Ai, ele foi por ali, ó. Esse bandidão. Louco, ele foi ali. Olha que louco. Vamos pra lá. Ai, vamos, meu Deus. Bora. Ai. Cadê ele? Droga. bosta. É melhor tu sair fora. Já tá pichado na cidade toda. Também, rapaz. Tu só faz merda. Eu já te falei. Tu tem que arrumar um lugar. Sai fora daqui, pica a mula. Dá um pinote. Já pensou na Disneylândia? Já foi pra lá? Nunca. Um outro exemplo. Um lugar bom também é o Zimbábue. Ninguém vai te achar lá. E onde é que fica? Você sabe onde fica a Europa? É ali perto da Groenlândia. É por ali. Lá tem ótimas praias? Não. Não acho, não. Eu prefiro o Rio de Janeiro. Ah, o Rio. Eu me amarro. Olha teu chamarada aí, ó. Ô, Ney, toma aqui esse cheque, moro? Vai e compra leite, ovo e baguete. Tá joia. Volto já. E aí, chefe, como é que tá? Vamos sair fora logo? Vambora. Calma aí, arrombado. Que porra é essa? É, qual foi? Chegou agora e já quer tirar onda? Calma, rapaz. Deixa de ser folgado. Se liga. Aqui, eu mando. Ah, é? É mesmo? Pois não é isso que parece. É? Não parece? Não parece por quê? Porque isso aqui é a foto da sua bimbinha. Pode ficar, tem outras cópias. Aí já é zoeira. Rapaz, tá tudo no esquema, certo? Ninguém vai conseguir te pegar. O que você sugere pra gente de esconderijo? Xerém, vocês vão pra lá hoje. Tá tudo prontinho, entendeu? No Rio não tem lugar melhor. Vocês vão poder descansar e repousar. Meu irmão, esse Feliciano é um filho da puta. Olha o lugar que ele arrumou. É mesmo. Ele é um grande filho da puta. Esse viado mandou a gente pra cá. E olha só. A gente se fudeu, rapaziada. Graças a esse... Homem! Homem! Homem! Calma, galera. Vamos brincar de Rambo. Toma aí, Maduro. Muita atenção. Sem desmissão. Toma! Toma! Mete fogo nesse filho da puta! Agora! Mamilos. Ai, ai, agora, cadê o Zeca? O Zeca vazou. Vazou. Eu me borrei. A gente tá te esperando, filho da puta! Vai me cagar! É isso aí! Vambora! Vambora!